E começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu me arrependo de não convidar os outros pro podcast. Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do JBG Podcast, podcast aqui do Jogatina BG, pelo nome acho que você já deve saber isso, onde eu vou falar a respeito de um assunto bem interessante aqui, que é a parte de arrependimentos no hobby. Talvez a palavra seja um pouquinho forte, né, porque se falar arrependimento, como se tivesse feito uma coisa muito grave, talvez seja para algumas pessoas, mas a ideia aqui é debater uma parte de arrependimento aqui, que é bem interessante, que é o arrependimento de ter passado para frente, vendido jogos. Eu vou discutir logo mais a respeito disso pra vocês entenderem mais, certo? Mas antes, eu tenho que agradecer aqui pessoas incríveis que ajudam o Jogatina BG na nossa campanha de financiamento coletivo, na qual a gente produz conteúdos graças ao apoio de pessoas que, com valores a partir de R$1, vai lá no PicPay e ajuda mensalmente o Jogatina BG. Pra essa edição, eu tenho que agradecer o Alexandre Pernambuco, o Xandão, por apoiar o Jogatina BG e acreditar no nosso projeto aqui. Então, Xandão, muito obrigado, um beijo no seu coração, sou lindo. Obrigado mesmo por apoiar o Jogatina BG. E se você tem interesse em apoiar o Jogatina BG, e quer saber um pouco mais, entra lá no picpay.me/jogatinabg e apoia o Jogatina BG com valores a partir de R$1 e você usando o aplicativo de pagamentos do PicPay, você vai ter diversas vantagens com pagamentos, sempre tem um cupom e tal, então é bem interessante e você pode usar para apoiar o Jogatina BG e outros projetos que você curte, beleza? Dito isso, temos que agradecer também a nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Isso mesmo, lá já tem já a pré-venda do Root, né? O Root vai vir pela MapleBR e na qual você pode pegar o conjunto completo, já tem pré-venda ali do Brass, do Vast, né? Diversos jogos interessantes que estão em pré-venda lá na Bravo Jogos com aquele preço da hora no depósito, no boleto e também parcelado em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Entre então bravojogos.com.br. E também convidamos vocês para acompanhar os nossos conteúdos lá no Jogatina BG no YouTube, youtube.com/jogatinabg. Você pode acompanhar os nossos vídeos overview. Normalmente eu digo isso mais nos podcasts de notícias, mas aqui não digo tanto, né? Mas lá recentemente eu fiz o overview do Roleplayer, fiz o overview do Clank e você pode conferir diversos vídeos também, algumas lives lá, então é muito interessante para você acompanhar o Jogatina BG no YouTube e também nossas redes sociais. Procure no Instagram, no Twitter, no Facebook, Jogatina BG, você vai encontrar a gente, beleza? E também participe dos nossos grupos lá no Telegram, siga o Jogatina BG News no Telegram, onde a gente publica notícias direto, assine o canal do JBG News também no Ludopedia e eu deixo aqui também um agradecimento a todos que durante o período do prêmio Ludopedia escutaram a gente toda hora cobrando de você para votar, né? E votaram no Jogatina BG, então muito obrigado a todos que fizeram esse esforço e apoiaram o Jogatina BG na votação do prêmio Ludopedia, na qual vai ser revelado durante a cerimônia de entrega do prêmio no dia 27, no Diversão Offline, que vai rolar em São Paulo nesse final de semana, 27 e 28 de abril, e eu vou estar por lá. Então, vamos lá prestigiar o evento, vamos lá bater um papo comigo, eu prometo que eu vou falar com vocês, porque eu tenho um pouco de timidez, mas assim, vamos lá participar do evento e curtir toda essa cultura de board game. Agora partiu pro nosso assunto principal. Quando a gente começa a abordar board games e falar da palavra arrependimento, talvez seja, como eu disse na abertura, uma palavra pesada, mas ela é presente, querendo ou não, na nossa cultura de board game. Ela existe tanto pra você, nossa, me arrependi de não pegar aquela promoção e agora o jogo tá mega caro. Ah, me arrependi de fazer aquela jogada e eu perdi pontos. Eu me arrependi de fazer isso, fazer aquilo. Então, o arrependimento é uma coisa meio presente no board game, mas não é o mesmo arrependimento da qual eu vou falar hoje. Porque assim, pra dar o contexto, né, desse assunto, como surgiu na minha cabeça, eu participei no final de semana agora, da sexta edição do Boards and Burgers, aqui de Curitiba, né, que eu já falei no último podcast, na qual o pessoal aqui de Curitiba tá fazendo um trabalho incrível, da galera se reunir e jogar, e a gente fez, né, participou lá com mais de 50 pessoas dessa sexta edição do Boards and Burgers. Foi bem da hora, a gente jogou muitos jogos, né, muita gente jogando diversos jogos, diversas mesas, e lá rolou diversos jogos interessantes, né, jogos que eu já tive, e por isso eu fiquei pensando assim, cara, eu podia ter esse jogo novamente, né, é tão legal aquele jogo, eu acabei passando pra frente, e é esse tipo de arrependimento que eu gostaria de falar. Porque assim, é difícil classificar quais jogos eu mais me arrependo. Difícil, mas é possível, tá? Mas quais jogos eu me arrependo de não ter mais na minha coleção? Por exemplo, jogos que eu deveria ter comprado em vez do meu amigo. Isso aí eu não vou nem falar, né? Porque tem jogos assim que eu queria ter comprado, meu amigo comprou, e a gente fica nessa coisa, ah, meu Deus, empresta pra mim e tal. Mas em jogos que eu me arrependo de ter passado pra frente, e às vezes esse motivo de ter passado pra frente não é necessariamente não gostar do jogo. Às vezes a condição é, preciso de grana, passei pra frente. Quero conhecer novos jogos, eu não tenho como comprar outros, então vamos trocar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com um dos jogos aqui, que eu, na qual eu vou separar 5 hoje. Talvez sejam os que eu mais me arrependo de ter passado pra frente, com certeza, mas vamos deixar o que eu mais me arrependo por último. Mas como eu falei do evento em si, e lá eu tive a oportunidade de jogar um jogo que eu tinha e que eu passei pra frente porque eu achei que o meu grupo não ia curtir. Porque assim, eu joguei uma vez ele, recebi, joguei uma ou duas vezes e o grupo não aceitou nada bem. Mas eu gostava da ideia do jogo, certo? Que é o Hansa Teutônica. Eu comprei ele, levei pra mesa, o pessoal não curtiu muito e eu acabei, fiquei meio desanimado e acabei passando ele pra frente. Hoje eu sei que talvez com a mentalidade do pessoal hoje, né? Porque a gente como jogador de board game, a gente acaba evoluindo a questão de gostos, assim, de tendência que você vai seguir e tal. E o Hansa Teutônica hoje eu vejo que ele seria um ótimo jogo pra ter determinados amigos, assim, pra jogar. A ideia do jogo é muito legal, que eu já vou explicar pra vocês. E lá no evento eu tive com o Renato do Tábula Quadrada, que tem o jogo, né, e tava participando do evento. E lá a gente jogou e falei, caraca, esse jogo é da hora, por que que eu passei pra frente? E esse é o primeiro arrependimento meu de falar de Hansa Teutônica. Mas falando a respeito do Hansa Teutônica, ele é um jogo de 2 a 5 jogadores. Ele é um jogo onde você vai construindo rotas, usa um sistema de pontos de ações, certo? Todo mundo inicialmente começa com um tabuleiro preenchido com algumas peças, sejam cubinhos ou cilindros, né, que são as paçoquinhas assim que você tem, e algumas liberadas e algumas que estão na sua reserva, certo? E conforme você vai evoluindo, você vai liberando novas ações. Vai liberando novas ações, vai liberando novas possibilidades, aumentando um valor disso, mexendo na questão de pontuação, e graças a isso você vai desbloqueando as informações do tabuleiro. Isso lembra até um pouco quando você olha o tabuleiro Terra Mística, onde tem as peças encobrindo os locais das construções, e quando você tira aquela peça, o que está impresso embaixo dela é o que vai ser agora válido, né? E isso acontece no tabuleiro do jogador do Hansa Teutônica, né? O Hansa Teutônica, ele é bem rapidinho, você joga em uma hora, e ele vai funcionar no esquema assim, que nós jogamos com comerciantes, né, mercadores e comerciantes, que vão ao longo ali do território da Hansa Teutônica, né, desenvolver toda essa parte de escritórios, desenvolvendo redes, né, vão fazendo redes assim de comércio, para falar a respeito de como você vai preenchendo o tabuleiro e os jogadores vão disputando por trilhas, por território, entre aspas, assim, que não é necessariamente território, mas trilhas e cidades. O jogador, inicialmente, ele começa com 2 ações, na qual ele pode dar upgrade e evoluir isso para até 5 ações. Os jogadores, ele começa com um número limitado de peças de cubinhos, que são mais comuns, que são os comerciantes, e os mercadores, que são os cilindros ali, que são as paçoquinhas. Cada um deles, eles vai ter necessariamente uma função, principalmente na hora de você construir um escritório em uma cidade. Você constrói um escritório na cidade quando você tem uma trilha fechada e usa a ação de fechar aquela trilha, né? Não adianta só colocar a trilha e falar, fechei. Você tem que fechar e usar uma ação pra garantir que você feche aquela trilha. Daí que tá a pegadinha, porque assim, não são todas as trilhas que tem apenas escritórios pra você colocar. Você também tem trilhas que, em vez de você colocar novos escritórios, você pode usar pra dar upgrade em 5 aspectos diferentes do seu tabuleiro. Seja na questão das chaves, que vão te dar pontuações e multiplicadores no final do jogo, seja na quantidade de ações que eu falei, seja na quantidade de peça que você pode pegar do pacote, porque assim, ó, você começa com um número limitado de peças e conforme você vai usando, você vai gastando aquelas peças. E conforme você vai sendo tirado o tabuleiro, eles vão pra sua reserva e você tem que buscar desse pacote como uma ação. E no início você pega 3, depois você vai pegando mais e você vai aumentando isso até poder pegar todas as peças. Existe também no tabuleiro outras trilhas que vão dar permissões pra outras coisas que, se eu explicar aqui, talvez fique um pouco confuso, mas é upgrade no seu tabuleiro jogador. E quais são as 5 ações que você pode fazer? A primeira ação que você pode fazer é aquela coisa de pegar os cubos e cilindros que estão na sua reserva pra colocar na área disponível pra você usar. A segunda ação que você pode fazer é colocar as peças no tabuleiro, em locais assim que você pode colocar tanto os cubinhos e os cilindros. Daí tem uma pegadinha, por exemplo, se você quer colocar um lugar vazio, você coloca, independente, você não precisa necessariamente colocar uma do lado da outra adjacente, você pode colocar uma aqui na parte sul do tabuleiro, colocar outra na parte norte, conforme a sua estratégia, porque tem uma parada assim que funciona assim de maneira. Se tem um cubo de um jogador, você pode tirar ele daquele lugar, só que você paga um custo. Pra você tirar, por exemplo, um cubinho de um jogador, além do cubo que você utilizou, você tem que jogar outro fora, né, pra sua reserva, pra poder tirar aquele cubo do jogador. Só que o jogador que tá sendo eliminado de um lugar, né, com um cubo, ele pega aquele cubo, ele vai na trilha adjacente ou na próxima que ele conseguir, e vai colocar aquele mesmo cubo que foi retirado, mais um da reserva dele automaticamente no tabuleiro. Então, ao mesmo tempo que você tira um jogador de uma trilha, você tá favorecendo ele em outra trilha. Então, essa parte é interessante. Por exemplo, quando um jogador remove um cilindro de outro jogador, em vez de pagar um, vai ter que pagar 2 de tributo. Isso também faz com que o jogador espalhe com mais peças. Então, a forma que roda é bem interessante. Outra ação que você pode também fazer é a ação de você pegar e mover as peças ao longo do tabuleiro. Existe um marcador de um livro bem no centro do seu tabuleiro de jogador, que diz quantas peças você pode tirar de um lugar e colocar em outra, né? Com uma ação, você pode pegar, tipo, 2 peças que estão separadas e colocar uma única trilha em lugares disponíveis, né? Nessa ação, você não pode substituir o cubo do jogador, apenas na hora que você coloca da sua área disponível no tabuleiro. Mas quando você pega do tabuleiro e move para outro lugar do tabuleiro, você não pode fazer a substituição, apenas colocar em locais vazios, né? Mas conforme você vai evoluindo isso, você pode mudar 2, 3, 4, 5 peças. Isso faz uma parte de uma estratégia bem legal, assim, que dependendo do que for, você pode fazer essa ação e já desbloquear outra ação e já colocar um escritório, né? Que é uma ação que você pode fazer, por exemplo, quando você fecha uma trilha, e essa trilha vai te dar a possibilidade de construir um escritório. Cada cidade pode ter de 1 até 4 escritórios. Os escritórios às vezes tem um local quadradinho, um local redondo, então dependendo da peça que você tá utilizando, você tem que colocar ou um quadrado ou um redondo. As demais que sobraram, que foram colocadas, vão pra reserva do seu jogador, né? E a partir do momento que você tem um escritório e você é o que domina aquela cidade, sempre que alguém fizer uma trilha adjacente àquela cidade, você vai ganhar um ponto de vitória. Então, existe também uma briga, por exemplo, se você tem um escritório e vem um jogador construir um escritório mais avançado com uma ação específica, que quando ele tem essa desbloqueada, essa possibilidade de colocar um escritório laranja, por exemplo, ou vermelho ou preto, quem ficar mais à direita fica controlando aquela cidade, né? Então, quando um outro jogador fechar uma trilha lá, não é mais você que vai ganhar, é aquele jogador que agora tem o escritório avançado. Dito isso, é interessante da forma que os jogadores pensam nesse jogo, né? E o jogo ele vai rodar até que atinja as condições de final de jogo, né? Uma delas é quando um jogador atinge 20 pontos de vitória, o jogo acaba na hora e é contado os pontos de vitória. A outra delas é quando são fechadas 10 cidades, a cidade é fechada apenas quando todos os escritórios daquela cidade são fechadas, né? São construídos. Além disso, tem umas peças também que conforme você vai desbloqueando algumas trilhas, você pode colocar uns marcadores de bônus, e os marcadores de bônus, eles são limitados. Uma vez que acaba aqueles marcadores de bônus, o jogo também acaba, e cada marcador de bônus vai te dar possibilidades diversas, que você pode utilizar quando quiser, né? Então é bem, bem interessante a forma que o jogo roda. Ele é rápido, você joga ali, é bem fácil explicar, porque teoricamente são 5 ações e é tudo muito visual, né? A parte de iconografia dele é bem legal. Só o que deixa a desejar é o tabuleiro dele, assim, que quando a pessoa olha pela primeira vez pode tomar um susto, mas depois que você entende e coloca aquela lente, né, pra entender o que que é o tabuleiro, você vai entender que o jogo é bem legal. Outro susto que você pode tomar é a questão da capa. A capa não é muito bonita, mas é um baita de um jogo, por isso que eu me arrependo de ter passado ele pra frente. Acabei trocando, passando ele pra frente, mas tá aí. Hansa Teutônica é o meu primeiro arrependimento aí, e seguindo pro meu próximo arrependimento, eu vou colocar um jogo aqui que eu me arrependo. Eu vi o pessoal jogando também no evento. Eu me arrependo primeiro porque é uma temática muito semelhante com Twilight Imperium. É matemática, no caso, né? De exploração espacial. Ele é um jogo 4X. Ele tem desenvolvimento de tecnologias, que é o Eclipse. O Eclipse é um baita de um jogo. Eu sei que a Jéssica aqui mesmo curtia muito. Não é o jogo que ela se arrepende de eu ter vendido passado pra frente, porque nesse caso é o Mice Mystics. Mas o Eclipse é um que ela gostava bastante. Eu também curti a ideia, porque o Eclipse, assim, normalmente o pessoal vai perguntar: ah, vale a pena ter Eclipse e ter Twilight Imperium na coleção? Cara, vale facilmente. Porque qual o motivo que eu passei pra frente? Nesse momento era um motivo que eu precisava de dinheiro, e também era um motivo que o meu grupo aqui, meio chato como sempre, não curtiu muito a ideia. Não que ele não curtiu, o pessoal curtiu aqui, só pra dizer que no pessoal que não é: ai, meu Deus, não gosto de qualquer jogo. Não, eles curtiram, mas eu diria assim que o pessoal ficava meio ressabiado de colocar aquele jogo na mesa novamente, porque ele é um jogo que demanda uma dedicação de tempo. Ele pode durar muito. Ele é jogado ao longo de 9 rodadas. As rodadas, os jogadores vão realizando ações diversas, seja de upgrade, construir naves, fazer tecnologias, você expandir o tabuleiro, né? Porque o tabuleiro você vai descobrindo, então ele tem um sistema de Fog of War. E o Eclipse é um baita de um jogo nesse sentido, porque ele dá esse feeling, né? Ele evoca esse momento que você tá pesquisando e descobrindo coisas novas, né? E é a parte de você ver o jogo na mesa funcionando, abrindo aquele mapa e indo gigantesco, é muito legal. Apesar de que eu acho que o Eclipse ocupa tanto espaço quanto um Twilight Imperium, porque aquele mercado das peças, também aquela ficha das tecnologias, são gigantescas. Fora que cada ficha do jogador também é bem grande. Eu queria muito ter, na época, aquele trail, né? Aquele acrílico com os buraquinhos pra você não mexer nas peças, porque qualquer batida você pode ter problema. Então ele lembra, ele parece até um tabuleiro do Terraform Mars, né? Que você bate nele e você se perdeu. Mas, cara, Eclipse é um baita de um jogo. Eu queria até falar mais dele. Eu até joguei menos que eu gostaria. Quero ver se eu consigo aqui nas jogatinas aqui de Curitiba, quando surgir um Eclipse e eu tiver com tempo, jogar mais, porque é um jogo econômico interessante, com um elemento 4X muito, muito bem feito. E fora que a temática é espacial e também de você dar upgrade, né? Porque assim, apesar de você ter toda essa temática meio euro na parte de você gerenciar os seus recursos, ainda assim os jogadores vão entrar em conflitos, né? Com as naves, rolar os dados e tal. Eu acho isso muito, muito maneiro. E você vai evoluindo suas naves e você vai focando nessa parte, é muito, muito legal. É, até porque o jogo, ele tem diversos caminhos de vitória, né? Como um jogo bom, um jogo 4X, né? Seja na exploração e cada território que você controla, seja na na parte dos recursos que você tem, seja nas tecnologias, né, então a parte científica ele vai envolver tanto, ou seja nas batalhas que você vai vencendo, né, e se você joga ele com o conjunto completo, com os embaixadores, com a diplomacia agindo, isso é, deixa o jogo completo, aquele feeling da hora demais. Fora que se você dá upgrade legal na sua frota, né, fica muito legal, e ele tem uma parada assim que tem como se fosse uma questão de iniciativa dos ataques. Então, por exemplo, três jogadores podem entrar no mesmo local, mas vai rolar o combate na ordem que foi entrando cada jogador, e depois o terceiro vai se resolver com quem sobrou. Isso é bem legal, de como que o jogo tem essa parte de iniciativa do combate, e é muito, muito legal. É um baita de jogo, eu sei que a segunda edição deve estar chegando no futuro aí pra quem apoia no Kickstarter, não sei se vem no Brasil, infelizmente, mas é um baita de jogo que podia vir no Brasil. O Hans Autotônica eu tenho quase certeza que não vai vir no Brasil, quase certeza, porque assim, o jogo lá fora não teve reprint, né, não tem nem anunciado reprint por enquanto. O Eclipse eu não sei necessariamente, mas se viu no Brasil tem cara de ser Conclave, né, vamos ver. Mas esse é meu segundo arrependimento, passei pra frente porque precisava de dinheiro e meu grupo também não tinha aceitado tão bem, porque não era difícil botar na mesa, eu acabei ficando um pouco triste, passei pra frente e me arrependo de ter passado o Eclipse. Outro jogo que eu vi lá na jogatina, tudo que eu vi lá na jogatina, fiquei com a lombriga, sabe? Foi o Scythe. Olha, Scythe eu tive, eu curti muito a ideia, o jogo é muito, muito legal, muito bonito, a produção da Stonemaier Games é fantástico, é fantástica, né? Porque é a produção, enfim. E como eu tenho vontade de rejogar esse jogo, e tenho vontade de ter ele, apesar dele ser um pouco caro, e hoje a questão de comprar jogos é um pouco limitado, então eu acabo comprando, vendendo outros e tal, então essa parte é interessante de dizer, né, que como produtor de conteúdo eu gosto de ter esse acesso à novidade e até sofro daquele FOMO, né, o pessoal aí que é os millennials falam, né, o FOMO, Fear of Missing Out, né, medo de perder, medo de não participar de alguma coisa, de perder aquilo. Isso é uma coisa que me ocorre muito, principalmente porque eu sou produtor de conteúdo. Eu até deixo aqui o meu desabafo, porque muitas editoras acabam mandando protótipos e acesso a vários canais e vários produtores de conteúdos, e muita gente, não só o Jogatina, acaba não recebendo, e a gente acaba, tipo, ficando chupando o dedo, e a gente fica nessa questão. Cara, é interessante a gente poder receber pra poder falar pra vocês aqui nos podcasts, nos vídeos, e a gente não tem esse acesso. E por conta de não ter acesso tanto por apoio das editoras e tal, ou até mesmo acesso financeiro, que é o meu caso, né? Eu não consigo comprar diversos jogos todo mês, né? Eu até... O pessoal falou assim da campanha, não, você tem que pegar parte do dinheiro da campanha e comprar jogos pro Jogatina BG. Mas a gente tem tanta coisa de prioridade na frente, que eu não coloquei isso como uma prioridade. Mais pra frente, quando a gente tiver com os equipamentos ok, com a parte assim, eu vou colocar pra realmente poder produzir mais vídeos, pegar vídeos de jogos que estão no momento, porque, querendo ou não, pra você ter um bom feedback, ter uma boa recepção, você tem que estar falando do jogo do momento ou falar de um jogo muito importante, né? Se eu falar, sei lá, do Triplock, cara, ninguém vai saber o que é e ninguém vai se interessar por ele, né? Só se eu conseguir vender ele muito bem pra vocês. Mas nisso, acabei passando o Scythe. O meu Scythe tá com o Lucas Nakai, que é um dos nossos apoiadores, eu acabei vendendo pra ele. E, cara, eu curto muito o jogo em si, eu curti muita ideia, acabei jogando menos que eu deveria, porque ele não é um jogo demorado, apesar de ele ser gigantesco na mesa, com vários componentes. Ele é aquele jogo do estilo da Stonemaier, né, de você cumprir objetivos e depois contar os pontos de vitória. Vale isso para diversos outros jogos da Stonemaier, e é a forma que o jogo é pensado, a arte dele também é um show à parte, a produção em si é um baita de um jogo. Então por isso que o meu terceiro arrependimento aqui é o Scythe, né, eu tenho vontade de conhecer, principalmente com as expansões. Eu recomendo fortemente o vídeo do Scythe, num canal em inglês, né, infelizmente, mas do canal Inside the Box, que eu adoro aquele vídeo, é muito bom, eles fazem uma produção meio cômica assim, e vale muito a pena vocês conferirem. E o Scythe é muito, muito da hora, eu acho muito inteligente a forma que ele utiliza o tabuleiro de ação, a questão de você ter o seu tabuleiro da facção, mas o tabuleiro de ação que eles vão combinar. E, cara, baita de jogo, os jogadores têm as facções que podem jogar de forma assimétrica assim, e, cara, muito, muito show. Meu quarto arrependimento, ele vem de uma burrice, né, da minha burrice aqui, porque olha só, eu fiz uma troca, eu acho que tava, sei lá, no meu primeiro ano de hobby, eu queria conhecer muita coisa, eu tava maluco pra conhecer qualquer coisa. Hoje, eu digo assim que é difícil pegar qualquer coisa numa troca, porque eu sei exatamente o que eu posso curtir e qual linha que eu posso seguir que eu vou me apaixonar, que eu vou poder conhecer. É claro que é bom a gente descobrir coisas novas, mas pra isso você vai ler, vai ver opiniões, de opiniões de gente que pode ter um gosto semelhante ao seu. E nisso, eu até troquei o meu jogo por dois jogos, assim, que hoje nem tem mais, porque eu realmente não curti. E qual é esse jogo que eu tô tanto querendo falar aqui? É o Kemet. Bom, na época do Level Mais, antes de gerar o Jogatina BG, eu tinha esse jogo, joguei algumas vezes, a gente até fez um gameplay, eu, Snake e o Jonathan, né, o Jonathan que é o mestre do RPG, do Jogatina RPG e tal. E cara, aquele jogo era muito da hora, porque ele, assim, ele é um jogo de conflito territorial, onde os jogadores vão disputar por terrenos ao longo do tabuleiro, e pra isso você vai usando um sistema de ação muito, muito interessante. Ele tem a questão de o jogo acaba quando alguém atingir os pontos de vitória, 10 pontos de vitória, e o jogo acaba na hora, e você pode fazer upgrades, tanto na parte defensiva, na parte ofensiva, né, defensiva nos tiles de cor azul, ofensiva nos tiles de cor vermelha, e também a parte branca, que vão te dar benefícios diversos, não apenas nessas duas outras categorias, né, seja melhorar, porque assim, o sistema dele é que cada jogador vai ter o seu, vai iniciar no local no tabuleiro, cada jogador vai ter o seu deus ali, o Bastards, o Anubis e outras coisas, que necessariamente eles não têm, só são estéticos, não tem diferença nenhuma entre eles, e cada jogador vai ter uma pirâmide. No primeiro local em cima vai ter um espaço, depois vai ter dois, depois vai ter três, depois vai ter quatro, certo? Espaços ali são colocados pra você, tem vários símbolos, e esses símbolos são as ações que você pode fazer. Eu tô tentando lembrar assim de cabeça, porque faz tempo que eu não falo desse jogo e não lembro mesmo, porque eu joguei, sei lá, umas 4, 5 vezes, e eu curtia muito, né? Esse é um arrependimento, porque assim, olha só como que aconteceu. Tava no começo do hobby, tava me empolgado com o podcast, falei, cara, eu vou trocar esse jogo porque eu quero conhecer coisas novas. O pessoal falava do Ilha Proibida, falava do Crossmaster. Olha só minha troca. Eu peguei meu Kemet e troquei pelos dois jogos com Excel. Troquei o Kemet pelo Ilha Proibida, que é um jogo que eu não gosto. Ele, apesar dele ser cooperativo, excelente pra pessoas que vão iniciar no hobby, eu não gosto dele por causa que ele é, não sei, enfim, eu não curto. E o outro jogo foi o Crossmaster. Mas o Crossmaster, pra você se aprofundar nele, você tem que jogar competitivamente. Eu tinha só jogo base, foi difícil passar pra frente os dois jogos. Me arrependi porque eu fiz uma troca ruim, no sentido de dinheiro, né, porque uma coisa valia muito mais do que outra. Me arrependo porque não teve reprint, né, não teve relançamento na Galápagos aqui, e é um jogo assim que é bem difícil de encontrar no Brasil, né, porque só usado mesmo, e fica esse arrependimento porque era um jogo muito da hora, ele atendia muitas pessoas, né, de 2 a 5 jogadores, e cada tabuleiro tinha um esquema. O pessoal até faz qual o jogo que é melhor, Kemet ou o Cyclades, né, os jogos em si não têm semelhanças, apesar de ter uma expansão que une alguns elementos, né, você usar uma parte do jogo no outro, e isso é bem legal também. Mas o Kemet é muito legal, porque ele é um jogo de controle de área, com sistema de ação, a forma que você desenvolve esse jogo é muito, muito interessante. Então, meu arrependimento aqui, na parte de burrice, é o Kemet. Antes de encerrar aqui com o meu maior arrependimento atualmente, né, na questão do hobby, eu quero fazer aqui umas menções honrosas a arrependimentos menores, né? Arrependimentos menores, assim, por exemplo, como o Le Havre, que eu peguei e acabei passando pra frente. Eu joguei uma vez só, acabei trocando ele pro outro jogo que eu já nem tenho mais, né, que foi Euforia. E, cara, me arrependo de não ter ele mais na coleção, porque ele é um jogo muito divertido. Outro jogo, assim, que eu me arrependo de ter passado pra frente, mas eu entendo por que eu passei pra frente, foi o Fórmula D. Fórmula D, a temática dele é muito legal, a forma que ele desenvolve também é muito legal, mas se você não joga com expansões, e ele pode ser um pouquinho prolongado pra quem quer uma diversão mais rápida, mas me arrependo de ter passado ele pra frente, certo? Cara, o Bang Dice, eu me arrependo de ter passado pra frente, ele é um jogo muito da hora, ainda bem que vai vir no Brasil, talvez eu pegue novamente, certo? Eu acho que necessariamente é isso, mas vamos falar do meu maior arrependimento. Olha só, eu fiz a outra burrice e fiz uma troca, não necessariamente fiz uma troca de um jogo ruim, de um jogo bom e um jogo ruim, que o jogo que eu peguei ainda acabei divertindo bastante, que o jogo em questão que eu tô falando aqui é o Nations. Nations é um jogo incrível, na minha opinião, um dos melhores Civilizations. Eu prefiro ele ao TTA, né, o Three Ages, até pela forma dele de ser um jogo mais de alocação de trabalhadores, mas ainda assim ele atende a proposta, menos punitivo, e eu gostei muito dele. Eu acabei passando pra frente porque surgiu uma oportunidade de pegar um Tzolk'in, e o Tzolk'in também é um jogo bem legal, mas me arrependo porque, cara, é um jogo incrível. Ele, hoje em dia, ele é muito caro, você não tem noção como ele é caro lá fora, porque ele é um jogo da Lauta Pelite, né, aquela empresa que fez o Eclipse mesmo. A caixa dele é gigantesca, e eu adorava esse jogo. O jogo, primeiro, é a forma que ele funciona. Ele é um jogo que pode ser um pouquinho longo, em 5 jogadores, mas em 2, 3, ele vai rodar ali tranquilamente, sei lá, em 2 horas, Eu não acho longo ele. A forma que você tem que pensar em como você vai suprir os eventos, pode ser evento que você tem que ter mais cultura que outro, você tem que ter mais comida que outro e tal, ou mais pedras, e você tem que gerenciar tanto os seus recursos de pedra, de comida, de dinheiro. O dinheiro você usa pra questão dos eventos, ou até mesmo pra comprar novas cartas. As cartas são colocadas no seu tabuleiro jogador. O tabuleiro jogador, ele vai ter espaços, que é a forma que eu acho bem legal, assim, que ele vai ter o espaço das construções, sejam elas azuis, que são construções civis, ou construções vermelhas, né, que são as unidades militares, que você pode substituir no lugar de azul, certo? Você pode sobrepor. E além disso, você tem espaço pras maravilhas. Você sempre vai ter um espaço único pra maravilha em construção, e depois que você constrói ela, vai pra área construída, e ela vai te dar benefícios, mas sempre que você pegar uma nova maravilha, você não pode ter nenhuma em construção. Você também tem a questão das cartas de borda verde, que são as cartas de colônia, que você, se você atende o pré-requisito dela, você pode comprar ela e elas vão te dar benefícios ao longo do jogo. E também cartas de líderes, que são muito legais, que você vai ter. E a forma que você gerencia os seus trabalhadores, você vai pegando novos trabalhadores e nisso você vai ou pagando dinheiro ou você vai pagando comida toda vez, né? Porque você tem que se preocupar nessa parte de alimentação também. Cara, Nations é muito da hora. É uma pena que eu passei pra frente. Esse é o meu maior arrependimento. Eu acho ele muito legal, até porque nessa questão de você gerenciar os seus trabalhadores, você também tem que gerenciar o tabuleiro central, na qual ele vai ter algumas informações que você vai ter. O jogo, ele passa ao longo de 4 eras, e cada era é dividida em duas fases. No final da segunda fase de cada era, você faz a contabilização dos seus pontos de vitória pelos marcadores de cultura que você tem, e isso é feito 4 vezes ao longo do jogo, né? Cada 2 vezes você faz. E também a forma que você tem que gerenciar a sua trilha militar, você tem que pensar na questão da guerra, que os jogadores podem comprar no tabuleiro de compra do mercado ali, colocar uma guerra em campo. Fora que você também tem que verificar que a carta de evento, que ela é uma de borda roxa, ela vai te dar benefícios de novos arquitetos, que os arquitetos são limitados toda vez, mas elas vão ter requisitos de benéficos ou na maioria maléficos ali, que vai ter todo turno. Também você vai ter a questão da trilha de economia, de estabilidade. Se você balancear ela muito bem, você vai ter benefícios e tal. Cara, é um jogo muito, muito da hora. Bem feito, eu acho muito da hora. Eu sei que muita gente que torce o nariz dele quando eu falo que ele é, que eu prefiro ele do que o TTA, né? Eu não acho, tipo, que um jogo é melhor que o outro. Eu acho os dois jogos únicos por si só, mas na minha opinião, o Nations é incrível, assim, tipo, de longe eu fico feliz de ter, tipo, jogado ele várias vezes, assim, eu acho muito legal. E a forma de pontuação dele é bem interessante, e você vai ter que pensar nos seus trabalhadores. Ele tem uma iconografia muito legal, então toda a iconografia circular é uma coisa a longo prazo que você vai receber toda vez, e toda a iconografia quadrada de marcadores ali são as situações instantâneas. Isso é muito, muito da hora. Então, tudo que é vermelho é benéfico, tudo que é preto, né, dos símbolos ali, são maléficos. A forma que funciona é muito da hora. E você tem que saber gerenciar, porque não é um jogo fácil, assim. Só que eu sei que muita gente que prefere o TTA fala, eu achei ele muito aberto. Na minha opinião, o ser aberto dele é a parada muito da hora. Então, Nations é meu maior arrependimento na questão de ter passado pra frente. E nisso, eu já pergunto pra vocês que estão ouvindo aí, digam nos comentários, né, eu quero trazer a partir da próxima edição uma sessão de comentários regular aqui nesse podcast do Jogatina BG, pra poder trazer a opinião de vocês, né. E nisso eu gostaria que vocês deixassem nos comentários ou em outros locais, que você puder, nas nossas redes sociais, quais jogos você se arrepende de ter passado pra frente e não ter mais na sua coleção, né? Eu até deixo aqui a provocação pra vocês de falar quais 3 jogos você se arrepende de, não se arrepende de ter passado pra frente, de ter se livrado deles. Eu vou falar aqui eles, só pra você ter uma noção. Um deles, obviamente, é o meu Munchkin. Eu tive Munchkin, apesar de falar tudo mal, no começo eu comprei ele e não me arrependo de ter passado ele pra frente. Fiz essa parte muito boa, né, de ter passado pra frente, porque não merece estar aqui. Outro jogo que não me arrependo de ter passado pra frente é um jogo de tabuleiro do Hobbit, do Rainy Kinesia. Cara, que jogo que na época, ele é um jogo que anticlímax, né? Você vai se empolgando e de repente acaba o jogo e você fala, peraí, já acabou? Ele é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Devir, né? Mas, cara, que jogo, ainda bem que eu passei ele pra frente, porque me frustrei muito com ele. E por fim, meu terceiro jogo que eu não me arrependo de ter passado pra frente é um jogo muito, muito chato, que não é fácil de você aprender. Você vai falar, mas quem está falando que esse jogo não é fácil de aprender? Ele não é jogo, digamos, ele não é um jogo orgânico, não acho que ele funciona bem, que é o Yomi. Eu sei que muita gente adora Yomi, ele é um jogo no estilo pedra, papel, tesoura, né, de você usar uma carta que tem velocidade e tal. A premissa dele é incrível, se você parar pra pensar. Na época que eu escutei o Ludocast, eu falei, cara, esse jogo aqui vai ser meu jogo de fighting game, né, de jogos de luta, que eu vou querer na minha coleção. Comprei, fui jogar, li, reli, não rolou, joguei com o Snake, não deu certo, tentei jogar com o Rod, ele desanimou só de tentar explicar as regras. Yomi é um jogo também que eu passei pra frente, que não me arrependo de ter passado, porque, cara, que jogo. com isso, eu chego aqui ao final de mais um podcast aqui no Jogatina BG. Eu espero que vocês não tenham ficado chateados aqui comigo, né? Lembre de mandar seus comentários para que a gente, na próxima edição, já tenha a sessão de comentário aqui já consolidada. E convido vocês a divulgar esse podcast lá para os seus amiguinhos que não conhecem o que é o podcast, para conhecer, para saber um pouco mais. E, novamente, diga nos comentários quais são os jogos que você se arrepende de não ter mais na coleção. Tudo essas coisas demais, certo? Eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração. Joguem muito aí no meu lugar. Abraços e até o próximo turno. Tchau!